Vitória somente pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Há um segredo que poucos sabem. A ordem inferior, ou do século presente deste mundo, é dominada por um império maligno, e absolutamente tudo o que existe aqui é mortalmente sujeito e controlado nos mínimos detalhes. O único poder de interferência que alguém pode ter neste mundo é a fé, exercida e praticada sobre a palavra de Deus e que o confessa como verdadeiro. Se você não tem fé, ou se você abandonou a confissão da luz, preciso te dizer que você está sendo totalmente dominado, quer você lamente ou deixe de lamentar, e não passa de um prisioneiro nas mãos do inimigo, usado por ele para combater contra Deus e promover os seus propósitos sujos. Por um outro lado, se sem a fé você não pode fazer nada, com a fé você tem um poder que pode mudar absolutamente tudo, tudo ao teu redor, influenciar positivamente as pessoas e até impactar o mundo, pois acima do domínio inferior deste tempo presente está o governo supremo de Deus, segundo as leis reveladas na sua palavra. Ao conhecer o domínio superior de Deus, obedecendo a sua palavra através da fé, você terá vitória sobre o mundo, pois o reino de Deus domina sobre tudo, até mesmo acima dos sistemas corruptos deste mundo. Não estou dizendo que você será um super-homem ou mulher, nem imortal, mas que encontrará um oriente e um verdadeiro propósito para a tua vida. Se a palavra de Deus diz que aquele que pratica a justiça e a misericórdia alcançará o favor de Deus, creia nesta verdade, pela fé, e você vencerá ainda que este mundo seja contrário à prática da justiça. É crendo na verdade e a praticando que você vence o mal, mesmo diante das tribulações. É preciso conhecer a palavra da verdade e nela exercitar fé pela obediência para superar a grande nuvem de trevas deste mundo. A grande batalha que está sendo travada desde todos os tempos nos corações deste mundo é a batalha da fé. Está a batalha maior, que está nos corações, da qual o grande vencedor e mestre é Jesus nosso Senhor, que viveu pela fé, junto com os salvos. E esta batalha determinará os rumos e destino de tudo e de todos para sempre. A maior luta que você tem que lutar, acima de tudo, é a luta do campo da fé. Lute pela fé acima de tudo, pela palavra de Deus, pois é somente através dela que você poderá ser livre da escravidão do inimigo e vencer. Decretos da Fé. Blogspot.com